Estou recebendo aqui no estúdio o Juca Rodrigues, ele que é presidente da Fundação Cultural aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, Juca. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez, dialogando com vocês aqui no programa. Vamos falar aí da Fartal 2019, evento popular aqui no município de Foz do Iguaçu, que acontece aí dentro de 2 meses agora, né? Já estamos chegando aí perto da realização da Fartal. E esse é um período de preparação em que, inclusive, vocês estão chamando as entidades do município que querem participar da feira? É, exatamente. Esse ano a gente resolveu lançar um edital. Aos poucos a gente vai organizando cada vez melhor a festa, né? Essa que é uma festa importante para esse calendário regional e é uma festa importante para o município porque ela, além de ser a feira de artesanatos e alimentos, ela acontece no período de aniversário do município. Então já é uma festa consolidada, marcada, está na sua 43ª edição e nós lançamos um edital para publicizar, até para a gente saber se tem outras instituições que gostariam de participar, para a gente sentir um pouquinho esse termômetro. E as entidades, né, as instituições podem procurar a Fundação Cultural e formalizar esse pedido até o dia 15. E é um ofício normal, dizendo que querem pleitear um espaço na feira para poder comercializar ali e gerar alguma renda também para a instituição. Dia 15 já, segunda-feira agora, segunda-feira, né? Segunda-feira já, isso, exatamente. E num segundo momento, até o dia 21, as entidades podem levar a documentação. Então, nesse primeiro momento, para não dar uma correria, elas se manifestam, dizem, olha, eu quero concorrer a um espaço na feira. A partir daí, a gente publica essas entidades que encaminharam, a relação dessas entidades, e na sequência, até o dia 21, elas podem levar essa documentação, certidões, né, dizer que está tudo ok com a entidade e tudo mais, e validar esse pedido. Podem ser entidades ligadas à cultura, à assistência social e entidades cadastradas na Secretaria da Educação também. Essas três... Categorias podem se inscrever e pleitear um espaço na festa. A partir daí, nós vamos marcar o momento para que seja feito o sorteio, né, de quem é que vai, de fato, ter o espaço, né, junto com a Secretaria da Assistência Social, que é parceira nessa ação. E aí nós saberemos quais são as entidades. Com esse prazo, elas podem se programar, se forem fazer parceria com algum outro comércio, algum restaurante. Muitas vezes essas entidades, o escopo delas não é alimentação, elas não têm profissionais, não têm essa parceria para fazer a alimentação lá, que geralmente é alimentação e comércio de bebidas que eles acabam fazendo. Então eles fazem uma parceria com um restaurante que vai lá, negocia uma negociação entre eles, depois é nos passado um relatório, tem todo um regulamento que a entidade tem que seguir, né, para que continue no próximo ano também tendo direito a pleitear esse espaço. E esse regulamento ele consta todos esses detalhes. A partir daí, se ela vai fazer a parceria com um restaurante ou com uma entidade de gastronomia, a negociação é entre eles, né? Tem que ser porcentagem, não pode, é proibido vender o espaço, não pode vender o espaço, ah, eu sou da entidade X, eu ganhei o direito de explorar lá na Fartal, não quero ir na Fartal, vou vender porque eu só quero dinheiro para a minha entidade, não pode, nenhuma entidade pode fazer, se fizer isso, está ferindo o regulamento e será penalizado. Então, assim, é bom que se atente a isso e, inclusive, a gente vem estudando também penalidades para os parceiros. Então, se o restaurante topou fazer isso, que está fora do regulamento, né? Então, também será penalizado, não vai poder fazer parceria com outros em outros momentos, outros anos também, para que a gente deixe o mais transparente possível. Passando a festa, a gente espera que seja sempre melhor, cada vez melhor, que seja bom para as entidades também, que consigam arrecadar, consigam ajudar nos seus projetos durante o ano. A gente sabe da importância disso também. São várias entidades de cunho cultural, assistencial, educacional. Isso faz uma diferença, às vezes é uma pequena reforma que tem que fazer. É a compra de um material, a compra de um figurino, o desenvolvimento de um projeto. Então a gente tem consciência dessa importância. Passando isso, eles vão nos passar um relatório, e esse relatório ele também fica arquivado na Fundação Cultural para que a gente tenha assim, o máximo de lisura, transparência e todo mundo possa ter o melhor resultado possível. Agora estamos falando aí da questão, né, das entidades que vão trabalhar ali na, enfim, nas barracas, digamos, né, nos espaços ali para comercialização de alimentos, bebidas, mas também tem a participação de pequenos expositores, né? A gente sabe ali que, né, nos últimos anos está sendo dado um destaque bastante grande para os artesãos, para os profissionais que atuam nessa área aqui em Foz do Iguaçu. Como é que vai ser para esse pessoal também que quer participar da Fartal? Então, geralmente a gente faz um termo de cooperação com as entidades que estão ligadas ao artesanato. A gente sempre acaba fazendo com personalidades jurídicas, né? E as entidades, nós combinamos uma política, né, para que elas possam abrir o espaço para o artesão. A Fundação Cultural e a Prefeitura organizam um espaço de destaque, né, até porque a festa, ela originalmente é uma festa de artesanato e alimento. Isso lá atrás começou dessa forma. Então, esse movimento nesses últimos 2 anos, agora no terceiro ano, é justamente para resgatar também e valorizar essa área do artesanato. E a partir daí é disponibilizado um espaço, né, organizado para que eles possam mostrar o artesanato de Foz, comercializar e gerar uma renda diferenciada nesse período. E também, né, pergunta aqui com relação aos artistas. Vocês já começaram a trabalhar até o modelo de como vai ser a seleção, a contratação de artistas locais aí para apresentação durante a Fartal? Sim, sim. A gente está finalizando esse modelo, encaminhando para a Procuradoria e em breve já deve estar disponível esse edital. Ele não muda muito do que foi o ano passado, até dar esse feedback para quem está aguardando. Quem tem acompanhado os nossos editais já tem percebido que se desenvolveu uma política de editais para que a gente consiga também atingir o máximo possível e ter o máximo de inscrições. A gente sabe que Foz do Iguaçu é uma região riquíssima em talentos. Muitos, eu canso de dizer que muitos dos nossos talentos aqui, eles nos representam em vários lugares, Brasil afora e fora do Brasil, inclusive. Então, assim, a gente quer que isso seja representado na festa do município. A gente coloca um meio legal para que isso seja representado, né? A orientação da Procuradoria, da Controladoria, para que a gente consiga fazer da maneira mais clara e limpa possível. Então, estabeleceu-se um modelo. Esse modelo ele não deve ter muita mudança. Então, quem está preparando o seu projeto, a sua inscrição, já sabe mais ou menos como é que funciona, como é que funcionam os nossos palcos, os nossos espaços de apresentação, né? E já pode ir preparando isso. O que sempre vai pedir, como são personalidades jurídicas também, é uma forma da gente conseguir legalmente fazer o pagamento, né? Já que não é uma premiação, é uma contratação. Então, a gente sempre vai pedir as certidões negativas da instituição, mas essa instituição ela pode ser uma produtora cultural, uma empresa propriamente dita de cultura, ela pode ser uma associação cultural, pode ser um instituto, pode ser uma cooperativa, desde que tenha personalidade jurídica e tenha o objeto cultura e aquilo que está se propondo. Ah, eu quero fazer uma apresentação que envolve cultura popular. Então, seu estatuto ele permite isso, tá legal. O seu KINAI, né, aquilo que depois vai permitir que a gente pague, ele está compatível com isso? Ah, eu sou um músico, eu sou um contador de história, uma contadora de história. Então, a gente só precisa dessa legalidade, porque senão, na hora de pagar, a gente não consegue. Há que se entender assim, não é uma escolha simples e livre da Fundação Cultural. A gente é regido por algumas leis, né, entre elas a 8666, e tudo fica muito destacado hoje com o Portal da Transparência. Então, assim, a gente tem os nossos fiscalizadores também. Então, a gente não nos é permitido pagar, né, ou contratar aquilo que está fora dessa regulamentação. Então, a gente sempre orienta, tem funcionado, a gente tem feito esse investimento também, porque a gente sabe que precisa contribuir para o mercado aqui da cidade. Nós estamos numa cidade que ela precisa desenvolver mais esse fator cultural, a gente tem uma consciência disso. No nosso entendimento, tem um meio aí que pode avançar bastante, o que a gente tem feito no movimento de construir uma política que ela também caminhe em parceria com o turismo, né, que é quando a gente tem um Natal, ou mesmo uma Fartal, ou quando a gente tem uma Feira do Vinil, como a gente vai fazer na semana que vem, por exemplo. Uma forma de... A gente sabe que o morador vem, mas está disponível para que o turista também possa acompanhar esses eventos, possa vir, e aos poucos a gente pode ir consolidando o Foz do Iguaçu também como um espaço onde o turista pode vir para prestigiar esses talentos de Foz do Iguaçu. Então, assim, a gente quer desenvolver esse setor, quer fazer um investimento nesse setor, quer também valorizar o artista, mas sempre pensando que a gente está para a cultura, eu sempre brinco que é como a saúde está para a população, da mesma forma, a gente está para atender a população, e os nossos profissionais são um meio para atender a população, né? Não é o médico, nesse caso, é o artista quem vai fazer esse atendimento. Então a gente tem tido resultados muito bons, tanto nesses eventos, quanto quando vai para um bairro, como é o caso de Eu Você Uma História. Agora vamos começar com o Cinemundos, que é a programação de cinema que vai acontecer em parceria com a Rede BP3 também. Tem vários projetos de circulação também que a gente está desenvolvendo ali para esse ano ainda, né? Mas, por exemplo, o Fundo de Cultura acabou de ser contemplado, serem contemplados alguns projetos no Fundo de Cultura que já vão começar a trabalhar. Outros virão também do Fundo de Cultura. Todo esse movimento é para desenvolver também a produção, né, a fruição, para que você tenha um bom atendimento para a comunidade e possa valorizar o artista também, lembrando sempre que, assim, essa cidade ela tem muito potencial ainda para ser explorado nesse sentido, para que a gente consiga, assim, fazer um casamento bacana com o turismo e também que os nossos artistas, eles possam também estar aí disponíveis e capacitados para atender. O mercado, ele é exigente, mas eu posso dizer, assim, que o que a gente tem observado nesses 2 anos é que esse setor, por meio dos profissionais, tem buscado desenvolver bastante em várias áreas. Assim, literatura, dança, teatro, música, cultura popular. A gente tem observado um crescimento muito grande, assim, no setor, do que vem chegando para nós aqui. A qualidade tem melhorado muito e a gente observa que, assim, alguns artistas, eles já têm buscado outros meios, têm participado de editais no Rio de Janeiro, tem participado do Profis aí no estado do Paraná, enfim, tem buscado até editais internacionais. E essa é a nossa intenção também, contribuir para o desenvolvimento. Nesse sentido, a Fundação Cultural, de vez em quando, traz um curso, tenta fazer um link com algum profissional, que é um profissional que atua em outra área, para provocar o intercâmbio também, saber como é que são desenvolvidos esses projetos em outros lugares, né, para que a gente possa ter esse mercado cada vez mais desenvolvido aqui em Foz do Iguaçu, mas também pensando que a renda não está só aqui, né? Uma vez que um artista nosso passa no edital ou ganha uma premiação num edital estadual, internacional, nacional que seja, às vezes com uma empresa, como é o caso, temos artistas aqui que foram aprovados no BNDES, edital cultural, isso é uma renda, de certa forma, também para Foz do Iguaçu, um desenvolvimento para Foz do Iguaçu. E então vamos fazer um repasse aqui, né, para quem não pegou o começo da nossa entrevista, até segunda-feira, as entidades que querem participar aí com barracas de alimentos, né, no setor de alimentos e bebidas da Fartal, devem encaminhar uma carta, né, para a Fundação Cultural, manifestando esse interesse, para daí na etapa seguinte, até o dia 21, entrega da documentação, né? Exatamente, isso mesmo. E também com relação a artesãos, enfim, que fiquem de olho aí com as associações aqui da cidade, né, a respeito aí dos espaços para exposição, e artistas também fiquem ligados aí com os editais que devem sair por parte da Fundação Cultural. Agora, claro, estávamos falando tudo isso com relação à Fartal, mas até para encerrar aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse evento aí que você soltou no meio, né, enquanto falava sobre a Fartal. Vai ter uma feira de discos de vinil aqui em Foz do Iguaçu semana que vem? Quais são os detalhes? É, exatamente. A gente fez a primeira edição o ano passado na Praça da Paz, foi muito bacana, muito legal, né? É um espaço que a gente disponibiliza, monta para que aquelas pessoas que comercializam vinil ou são colecionadores de vinil, que possam levar para expor ou para comercializar naquele espaço, né? Ela vai acontecer aí nesse período que antecede a Páscoa, né, nos 3 dias, sexta, sábado e domingo, e haverão apresentações culturais também, haverá também um trabalho do pessoal da feirinha, que são parceiros, em vários eventos nossos aqui. Eles já têm uma estrutura de organização que também acaba fazendo uma parceria que é bom para todos, né? E eles estarão presentes também comercializando ali produtos da feira, né? E ali nós teremos na Praça da Paz embaixo da Seringueira, que ficou um espaço já conhecido, né? Ali nós vamos montar a feira de vinil, disponibilizando aí vários discos e vários materiais aí para quem é fã, para quem coleciona ou para quem gosta de comprar, com preços diferenciados. O momento é esse de encontrar um espaço aí do vinil. Juca Rodrigues, presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado, Guilherme. Obrigado mais uma vez aí pelo espaço, né? E parabéns mais uma vez pelo programa. Programa maravilhoso que está aí sempre destacando Foz do Iguaçu.